Valeu demais. Um maior prazer estar aqui em Uberaba pela terceira vez. E é muito doido. Joias e diamantes presas no cordão, a imagem no espelho reflete a solidão. E eu que nunca quis ser mais do que feliz, e a sua solidão não me que eu quero ver, me dê alguns segundos, eu preciso andar. Deixa eu falar, espero me perder. Já tá meu mal, quero me soltar. No curto espaço de tempo, e a luz vem acender, clarear meu pensamento, que eu nem vi, eu nem vi, eu nem vi, e eu nas ruas da Rússia eu quero sair. Só me fala a rua que eu tenho que virar. Fala o remédio que eu tenho que tomar. Que eu já não consigo mais. Não precisa de você. E sem querer, sem querer. Deixa eu depender. Tem o quê? Tem que ser. Se você também depender de mim. Vamos sambar aqui então. Muito obrigado, meu amor. A gente trouxe um CD aí pra vender, aí, R$5. Quem tiver afim, um EP que a gente lançou esse ano, só falar com a gente depois do show aqui. R$5, e quem não tiver grana, entra no MySpace, pode baixar de grátis. E vamos embora, o Biloca vai puxar mais um samba aqui agora. Pra tomar um café, conversar sobre alguma memória, te contar qualquer história, pra te falar a verdade. Me imagino com você na chuva, caminhando de mão dada, querendo entrar no ar. Só você e eu. Pois é, você pensava que isso tudo ia dar em nada, mas tempo provaria que cê tava errada. Mas o quê? Que seria assim, você no eu e eu em ti? Ou seria a paz que não viesse? We'll be right back. acho hoje nem veio pra tirar minha timidez. Espero outra chance te encontrar uma outra vez. Nova nossa. Já perdeu a paciência, dizendo que não vai voltar. A sua virtude já não tem mais consciência. Coragem, valor e força moral não há paz. Eu tinha, foram mais que alguns dias. Me espera, não desfaça minha cama, porque eu vou. Thank you. favor, espera. Assim, assim, não remitente, já tirando suas lentes pra lutar. Tanto faz. Tanto faz. Vamos seguir então. Não sei se você conhece. Essa aqui chama Fim da Roda. Vamos junto então. Samba aqui agora que o fim já vem. Samba não demora, vem aqui meu bem. Por que não? Mas vou passar por aqui. Chama que devora, que sentido tem? Se arruma, vamos embora, que alegria vem. E se não chegar, a gente faz por aqui. O meu jeito de ser, esperar pra quê? Deixa a brisa do mar bater, deixar o sonho de lá pra quê? E entardeceu numa roda de alegria, samba mulata, amanhã outro dia vai ver. O sol de manhã te fazer esquecer. E entardeceu numa roda de alegria, canta mulata, amanhã outro dia vai ver. É bom ou ruim, a canção segue assim. Samba aqui agora que o fim já vem. Samba não demora, pode vir meu bem. Por que não? Mas vou passar por aqui. Chama que devora, que sentido tem? Se arruma, vamos embora, que alegria vem. E se não chegar, a gente faz por aqui, ó. Nesse de ser, esperar pra quê? Deixa a brisa do mar bater, deixar o sonho de lá pra quê? Entardeceu uma roda de alegria, canta mulata, pandeiro e folia, vai ver. O sol de manhã se fazer esquecer. Me encarneceu numa roda de alegria, canta mulata, amanhã outro dia, vai ver. Se isso é bom ou ruim. canção fica assim. Valeu mesmo. Pois é, a última agora, como é que é? Vai a última ou não vai? Vamos fazer uma outra aqui. Vamos ver então. Já foi, né? Biloca, pôs um aí pra gente. Tuta de tati tutu. Essa não tem muito samba não, mas tem um rock and roll bacana. Rádio Fora do Eixo, transmitindo aqui ao vivo diretamente da Praça Estevam Pussy em Uberaba, prévias novas tendências, palco menos solto, banda Dom Capaz de Uberlândia se apresentando agora. Você pode conferir aqui. O pessoal do Lomo Coletivo tentou entrar, teve alguns problemas técnicos, não conseguiu entrar lá com o Observe Toca, então a gente vai continuar com a transmissão aqui na íntegra. Ainda tem várias bandas, intervenções poéticas, participação do pessoal que fez oficina de produção radiofônica, entre outras coisas. Bom, vamos deixar os caras tocar, a terceira vez que eles vêm aqui pra Uberlândia, tem o pessoal cantando junto, os caras estão bem instigados no palco, a praça começou a lotar, parou de chover, tá bonito demais. Vamos de som, daqui a pouquinho a gente volta aqui, Web Rádio Fora do Eixo. Muito obrigado. Então agora vamos à última mesmo. Tem um monte de banda doida pra tocar ainda. E a noite promete ser boa. E o Rafinha aqui vai puxar um... tanta coisa. Sem pensar em nada, maldade ou amor. Eu me lembro sempre que a gente sonhava na madrugada em ser sonhador. Quando eu mais precisei, quase sempre tava aí. Meio tanto de atenção e eu meio que perdi. Vamos lá. Por trás desses olhos tanta coisa já aconteceu. Debaixo desse manto tanta coisa. Web Rádio Fora do Eixo, ao vivo aqui em Uberaba. Show da banda Dom Capaz terminando. E estamos aqui com o pessoal da oficina de produção radiofônica. As meninas daqui a pouco vão entrar no ar. Só falar um pouco do que estão sentindo aqui. A primeira transmissão aí que vocês vão participar ao vivo. E o festival comendo solto, muita coisa acontecendo, como que vocês estão aí? Prestes a entrar no ar, últimas palavras aí antes de entrar no PA aqui do evento, só pra conversar um pouquinho, tudo bem? Se apresentem e cheguem pra falar o que vocês vão fazer daqui a pouquinho. Tchau galera, daqui a pouco a gente tá entrando no ar ao vivo, aqui no Prévias, Novas Tendências, tá bem bacana aqui, o pessoal tá bem animado, agora a gente tá com a banda Dom Capaz no ar. Daqui a pouco a gente entra com o stand-up. É isso aí, galera. Vocês vão curtir a gente hoje. É, a galera do Porta Treco, a gente montou esse programinha nas oficinas e tudo mais. Vocês vão curtir pra caramba e curta o som aí do Dom Capaz. Quando a gente brincava na madrugada de ser sonhador, eu me lembro sempre que a gente sonhava sem pensar em nada, maldade ou amor, eu me lembro. We'll be right back. Valeu mesmo. Mó bom tocar aqui de novo. A gente se encontra numa próxima aí. Quem quiser ceder é só falar comigo aqui atrás. R$5. Muito obrigado.